Controle Salvador, boa noite. Gono 398, descendo aos 150 centes da Eco. Gono 398, acionando a identificação, desce para 4010, QNH 1007, voa Itaque. 4000, voando Itaque com 1017, Gono 398. Estabilizado, Gono 604. Gono 604, completa final, chama torre 1186. 186. Matéria 222 forte, 2000 feet, cleared, LS final, report establish. Continental 2000 feet, and there will report establish on localized course, matéria 222 forte. Salvador, boa noite, é o gol 1604, estabilizado, passado travado, 10. T04, livre pouso, vento 030 grão 04 nós, pista molhada. Livre pouso, gol 1604. Acelera 2224, estabilize on localized course. Acelera 2224, complete LS final, contact star 118.6. 18.6, salve. Salvador Tower, acelera 2224. 2224, number 2, continue approach, wait for runway vacated. Acelera 2224. Salvador, boa noite, 6303, cruza 180, informação Eco. Oxalé 6303, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chega da Bonf. 050 na Bonf, 6303. Oxalé 6310, chama o Centro Recife, ano 2085. 2085, boa noite. T04, solo 11, libera a direita na minha escuta. Ingresse na Alfa, informe antes a Juliette. Alfa, informe antes a Juliette, voa na 604. Oxalá 6303, número 2 na aproximação, repete para 2509. 2 para 2509, 6303. Your land runway 10, wind is 1, direction 0, 30 degrees, 05 knots. Passareda, T224, your land runway 10. Your runway is right, okay? Runway right, thank you. Dos 224 no solo, ONU. Correction, T224 from the ground at 15, vacate the runway, remain my frequency. Taxi via Alpha and Juliet until remote 14. Alpha is in the remote 14, go no 604, solo, desconsidero, 604, ingresse pela Juliet para o portão 02. Juliet para o 02, agora 604. No 398, desce para 2000 pés, que é negar 1017, autorizado em LS, reporte estabilizado. Desce para 2017, 1097. Paulo Salvador, boa noite, OEP 6747, 360 Guarulhos, gate 612, ciente da Alfa. 6313, desce para 3000 pés, que é negar 1007, reduz para 2009. Para 3000 pés, com 209.6313. O 360, decola da pistola 0 com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após voa direto à posição Bridge. Em Bridge intercepta a Zulu no meia, voa até Bravo até Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 120 decimal 8, acena 5513, objeto 6747. Autorizado 360 para Guarulhos, saída da EL, transição Leda, após Leda Bridge e após via Abdu 16 até Bravo Hotel Zulu, após Trive, conforme rota, conforme plano. 1208 controle, 55 no 3. Correto, protegimento 6747, informação em curso alfa, para o pushback acionamento portão 612, estimador torre 118, 612, web 6747. 118, 6747. Reduz para 1809. 1809, qual o número para pouso do 6313? Número 2 na aproximação, Oceané 6313. Certo, mas o outro já está passando Duna. Afirmo com 140 de Grand Speed. Certo, já está cruzando 190 para 180 de velocidade. Turno 398, completa a final, chama Torre 1, 186. Turno 398, copiou o controle. Tomador, boa noite, bono 398, 2 minutos de acesso. O 398 chama com o trem baixar até lá, né? Chamarei. passando aí DCR, abaixou e travou, 398. 398, pista molhada, autorizado pouso, vento calmo. Ele pouso na 10, 398. Controle Salvador, 3305, ciente da Alfa. 3305, aciona a identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, reduz para 250 nós, voa para Bogue para a chegada Mari. Aidente 050, 250 nós, para Bogue na proa chegada Mari, então 3305. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, voa Duna. Aeródromo Avista, 6313. Oxalé 6313, completa a sinal ELF, chama torre 1186. 6313. Boa noite, Oxalé 6313. 6313, número 2. Tráfego que o PSEG está aqui cruzando aqui a cabeceira. Vento 050 graus 03 nós, aguarde e pista livre. Então, pista livre, 6313. A pista está molhada, ok? Ciente, 6313. Romeu, Romeu Lima, informe velocidade de velocidade de incrementar a velocidade, Papá Romeu Lima. Até 180, Romeu Lima. Incrementa até 180 nós, tem condições de manter até a Duna? Eu mantenho. Solos 24, libera a direita, mantendo a minha escuta. Prossiga via Alfa, informe antes da Juliette. Via Alfa, informe antes da Juliette, na sua escuta, vou no 398. Thank you. 03 no Solos 26, libera a direita na minha escuta. Ingresso na Alfa, fechamento São Julião. Libera direita, ataque foi Alfa, mantendo a sua escuta 6313. Salvador, approach control, Azul 4209, bomb arrival, passing flight level 2402160. Azul 4209, let's call Kaiden, send it to flight level 060, bomb arrival, reduce speed to 509. Roger, descend to flight level 060, reducing speed to 509, Azul 4209. Temos a aprovação. Salvador, desculpe, total 9887360 para confins, copia. Cheio 9887, prepare a boa leva e aguarde copo. 7. Enquanto aguarda, autoriza pushback acionamento para o portão? Já está pronto, pode estar autorizado. Puxa, acionar e guarde cópia. Firmo. Esse ano. Da Juliette, 16313. Número 3, número 2, para a cota vai. Não, 6303 está aproximando da Juliette. Oh, desculpa, vai autorizado o ingresso, pressão 04. Obrigado, ingressando 04, 6303. O total 9887, cópia? Prossiga. Salvador Confins 360, decola curva direita, subida Arbor após Elefa. Após Elefa voa posição Semide, Sierra Eco Bravo Delta Índia, voa direto Sagaz, após Sagaz conforme a rota do plano de voo. Aciona 5502 e o controle 1208. 7 aprovado conforme, saída Arbor, após primeira curva à direita. Após Elefa sai Cebid, após Sagaz, após plano de voo, aciona 5502, controle 1208, total 9887. Chame pro táxi. Chamarei, obrigado. Reduz a velocidade para 1809. 1809-3605. Então 3305 vai seguir um Bravo Eco 58 Nacional. É, a gente segue um Barão Nacional, então 3305. Controle a Romeo Lima, atenção, quando o visual é circular para a 17 aqui, comenta o vento. O vento 035 graus com 3 nós. tranquilo, vamos pousar na manchete. Quando o visual está autorizado, ok? Ok, Romeu Lima. Salvador, boa, Rio 5972, TA Alfa. Rio 5972, boa noite, aciona a identificação, desça para o nível de voo 080, chegada Bonfim. 80 na Bonfim, a idente, Rio 5972. São 3305, 10 para 3000 pés, quem negar no 0 no 7. 3000 no 0 no 7, então 3305. Romeu Lima, chama a torre 1186. Uma. Economia, alterna Galeão. Livre táxi, via Índia Alfa, chama o ponto espera pronto. Valeu, ponto espera pronto, total. Azul 4209, 10 para 3 mil pés, quem negar no 0 no 7. 3 mil pés no 0 no 7, azul 4209. Total 9907, 2 para 4 mil pés, quem negar no 0 no 7. 4 mil no 0 no 7, 9907 total. Rio 5972, desce para o nível de voo 050. 050, 5972. Azul 4209, reduz para 2309. 2304-209. Espera que eu tenha mal vento para a Ramalho. 030 graus, 039. Tá visual, pode fazer uma parte da direita. Ok, chama na final da 1-7, machado travado, Romeu Lima. Vem lá. Na final da 1-7, Romeu Lima. Total tá próximo, ponto espera tá pronto. Livre ingresso e decolagem da 1-0, 0-0-5-0-0-0-2-2, total. Livre ingresso e decolagem, total.